Até o texto tem atraso. Caralho, como faz pra solucionar isso, hein? Porra, cara, Caralho, não é pra ficar repetindo. como faz pra solucionar isso, hein? Ai, caralho. Deixa eu Porra, ver cara, aqui, não é meu. pra ficar repetindo. O bagulho não é tão tempo real, né? Porra, mas como que a gente consegue fazer a jam ao vivo sendo que acontece essa parada? Caralho, tô Tão no efeito tempo real, né? sanduíche monstro aqui, Porra, velho. mas como que a gente consegue fazer a jam ao vivo sendo que essa parada É. é real? Caralho, tô no efeito Sanduíche. sanduíche monstro Que louco, agora eu sei o que ela passou, aquela tiazinha louca. Mas qual que eu deixo no mudo que aqui? louco, velho. Agora eu Ah, sei que ela passou tá me aquela ouvindo aí, cara? tiazinha louca. Não, eu abaixei o master, Mas burro qual pra que eu caralho. deixo no mudo aqui? Agora sim, não. Ah, tá me Também ouvindo não. aí, cara? Alô, Tô alô. te ouvindo Não, sim. não. Tô, Será que tô, eu tô, deixei tô, o tô, master? tô, tô, tô, Não, tô, tô, não, caralho. não.